Girl, if every

manda por aqui. Vote no seu som preferido em targetw.com e aproveite para viver um mundo Target. Pop Hit do ouvinte. Bom, pra fecharmos a edição da tarde de quinta, tem o pedido do ouvinte Target através do Peça o Seu Som. E recebe um grande abraço o Cícero Ferreira Nobre, que é de Mirante do Paranapanema, São Paulo. E tá a fim de curtir o som de Pink, Try, que rola agora por aqui. Fiquem todos com Deus e sempre aqui na Target International. Nos encontramos à noite. Bye, bye! Sometimes I think that it's better to never ask why. Internacional Target Radios, referência para o mundo.